daí que começou a minha vida. Daí eu comecei a escrever, mas meu pai nem sabia que eu escrevia música. Porque ninguém me ensinou a escrever música.